Desde criança a gente não aprende que mentira é errado. Você acha certo, acha justo que as pessoas, especialmente as famílias mais pobres, tenham que pagar a conta de problemas que elas não criaram? Que mesmo uma mentira pequena pode prejudicar alguém? Imagine então, uma mentira tão grande, tão grave, que prejudica o país inteiro. Yo, yo. Eles pensaram que eu ia parar, mas eu não paro. É tanta coisa errada que me deixa revoltado. O Brasil tá uma merda e o povo desamparado. São mais de 11 milhões desempregados. A cada dia tem mulher sendo estuprada. A cada dia tem mulher sendo violentada. A cada dia tem mulher sendo assassinada. A cada dia minutos não valem nada. Precisamos acordar, bater de frente. Desligue a televisão e abra sua mente. O sistema que oprime usa farda e sirene. Cidadão bem informado, o sistema treme. A criança sem merenda não pode estudar. Eles vão fazer de tudo para nos parar. Não vamos mais deixar, jamais vão nos calar. O rap é nossa arma, então vamos lutar. Que ditadura é essa? Cacete de ditadura é essa? Disfarçada de democracia. Que ditadura é essa? Vai fazer merda com o Raik e o Parta. Eu não tô nem aí. Eu não vim pra agradar, quem agrada é puta. Eu não vou baixar a cabeça pra filho da puta. Eu tô do lado do meu povo, sigo na luta. Eu quero pro meu filho paz, educação, cultura. País do carnaval, vergonha mundial. Quem vem de fora investe, exploração sexual. Pra muitos se tornou uma coisa normal. Aqui quem governa não tem ensino fundamental. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Ó pátria amada, por favor, alguém nos salve. Ó pátria amada, idolatrada, mãe hostil. Até quando nossos filhos vão ser alvos de fuzil? Ó pátria amada, por favor, não engatilhe. Ó pátria amada, não quero jovens no crime. Ó pátria amada, idolatrada, Deus nos proteja. Não vamos entregar nossa cabeça na bandeja. A Vera Nacional, esse é o rap, moro? Aí, o rap tem que ter raiz, tá ligado? Não por nada não, moro, mas tem uma parte de cara cantando rap aí. Os caras falam do sofrimento. Agora eu falo pra você, se eu fosse falar de tanto sofrimento, meu tempo não dá. Olha aí, olha o meu retorno.